Parecida com a minha, que tive que lutar e mostrar que eu ia conseguir. É, do mesmo jeito que eles sofrem preconceito, eu também sofri. Sofri por ser mulher no sertanejo. Sofri por ser fofinha também. Mas eu queria dizer que o motivo deles estarem aqui é que nós três somos vencedores. Porque quando é pra acontecer, quando Deus coloca a mão, não tem Zé Povinho que fala e que vai dar azar pra gente não, entendeu? Valeu, Marina, eu só agradecer. Obrigado, da periferia. Muito obrigado. Vocês falaram, muito obrigado, velho. É nóis, toda hora, pô. Valeu! Faz barulho pro tribo da periferia, gente! No!